é maior onda. Pode ver zona sul, norte, leste, oeste, yeah. É a sua maior onda. Pode ver, dominamos tudo, pergunta por quê. É a sua maior onda. Pode ver os comédia que faz média, foda-se. É a sua maior onda. Pode ver, é só porque consegui mais do que você. F7, toma conta, não se iluda. Desvantagem, segue tonta, pede ajuda, que te acuda. Muda a postura quando cai minha bermuda. Continuo embaixo, quando passo devagar, misturo tipo. Ligo nos panos, mas se cai o tombo. Limpo estilo sempre, só dou um tapinha no ombro. Vai frente de modo sempre quente, não rodo. Tá crente, incomodo, então mete em algo que nunca foi presente. Então tente, vai tenta, arrebenta, não aguenta. Olhei daqui de medo, cê tá aterrando nos dentes, se apresenta. Mas o bom tem desculpa que não dá. Então foda-se os foda, nós aqui que nós passa, puta. Estilo de vida, vivo assim. Cabeça pra cima, chovidinho. Zidinho, gasco, nifins. E eu faço um bem de tintim. Claro que eu quero pra mim. Corridão pesa, né, blim blim. E é por isso que eu vim. Não quero certeza, só sozinho. É a sua maior onda. Pode ver, zona sul, norte, leste, oeste, yeah. É a sua maior onda. Pode ver, dominamos tudo, pergunta por quê. É a sua maior onda. Pode ver os comédia que faz média, foda-se. É a sua maior onda. Pode ver, é só porque consegui mais do que você. Eu tô gastando onda e essa aqui é de tsunami. E não me ame, só porque te faço de origami. É o que eu faço e se sou fácil, imagina o que acho de você e suas amigas. Que quando eu tava embaixo, nunca me deram moral. E na moral de pagar pau, eu já tô cheio. E se cê paga, vai direto pro meu. Eu causo mesmo antes de ter fama ou status. No proceder é eu crescer conforme os fatos. E quando chego os grave treme e elas também. E se ela geme não pergunte o porquê ou quem. É tanto nome que na lista parece um harém. Eu gasto a vista, é minha vida, então eu digo amém. De lado a lado às vezes eu me sinto nômade. Se eu tô parado eu me sinto em um chroma key. A mesma cena, vários pico que me explico o porquê me odeia. Mas pra mim sorri. É a sua maior onda. Pode ver zona sul, norte, leste, oeste, yeah. É a sua maior onda. Pode ver, dominamos tudo, pergunta por quê. É a sua maior onda. Pode ver os comédia que faz média, foda-se. É a sua maior onda. Pode ver, é só porque consegui mais do que você. Esse dia eu não tô de bobeira, seu nome não suja o meu. Então nem passa sujeira, neguinho, só sujeira feita com o mic na mão. Sua sujeira, não usa o meu nome em vão. Esse dia eu não tô de bobeira, seu nome não suja o meu. Então nem passa sujeira, neguinho, só sujeira feita com o mic na mão. Sua sujeira, não usa o meu nome em vão.